Hoje a gente está aqui com o melhor árbitro de São Paulo, pelo menos o único que não me deu falta técnica ainda durante um jogo, com vocês, Marcos Gama. Obrigado, Marcos, por falar com a gente. Obrigado por tirar eventuais dúvidas que a gente tenha por aí no jogo. Eventualmente não concordamos com a decisão dos árbitros, mas uma vez que ela é tomada, tem que respeitar. E pronto, eu queria que você começasse contando como você chegou no basquete em cadeira de rodas e um pouquinho da sua história. E depois a gente parte para as perguntas específicas. Tá certo, obrigado, prazer estar falando com você. Não levou falta técnica ainda. Campeonato é longo. Não, é um prazer estar. Eu comecei por acaso, eu era árbitro de basquete convencional. E um dia teve um jogo aqui em Rio Preto e estava com dificuldade para um segundo árbitro. Na época o JJ, que era o coordenador de arbitragem, veio fazer esse jogo e já me conhecia do andante. Me convidou para fazer o segundo árbitro da partida. Falei, pô, mas eu não conheço nada e tal. E ele me deu uma clínica de 40 minutos antes do jogo e eu fui lá perdido e comecei a entender como a coisa funcionava. Me apaixonei, fiz os cursos da federação e comecei a apitar. Desde 2011 eu sou árbitro internacional da WBF e agora fazendo as coordenações de arbitragem. Tanto na CBBC quanto na Federação Paulista de Basquete de Rodas. Muito legal. E a principal dúvida, a minha principal dúvida, é em relação ao esporte andante e ao esporte cadeirante. É o mesmo esporte? A pessoa com as mesmas... extrapolando o óbvio, mas o andante jogaria o cadeirante jogaria o andante? É a mesma temática, é o mesmo esporte, é a mesma pegada? Eu acho que, assim, apesar das regras, a gente usa todas as regras do basquete convencional, mas eu considero como outro jogo, porque a ocupação de espaço, a vantagem que você leva ao achar um espaço importante para sua cadeira é muito maior, muito mais importante do que um basquete convencional corpo a corpo. Eu acho também que as faltas são muito mais detalhadas. É uma outra forma de arbitragem, a gente tem que olhar para ângulos diferentes. No basquete convencional, a gente como árbitro olha praticamente da cintura para cima, né? E no basquete cadeira de rodas, ao contrário, a gente tem que olhar o contato embaixo, as rodas, isso da parte de arbitragem. Mas na parte de treinamento, na parte tática, eu acredito que é o mesmo jogo, sim. Já está comprovado aí, até por você mesmo, que os treinos que você faz no basquete convencional, você adapta e faz do mesmo modo e treina o atleta da mesma maneira no cadeira de rodas do que você faz no basquete convencional e tem o mesmo efeito, se não melhor. E o que tem no basquete andante que não tem no basquete cadeirante? Qual é a principal dificuldade para um árbitro que vem do esporte convencional a trabalhar com o basquetebol em cadeira de rodas? Primeira coisa é os contatos, né? Porque todo mundo que chega se impressiona muito com os contatos de cadeira de rodas. Às vezes tem um grande contato e não é nada, e às vezes tem um contato sutil e é uma falta desportiva. Então a primeira coisa que um árbitro, por exemplo, ou um técnico, por exemplo, precisa migrar e entender esses contatos, o que que vale e o que que não vale. A segunda é a velocidade do jogo, né? A gente tem que ficar preocupado com atletas que ficaram presos lá do outro lado da quadra, quando seu time está indo em contra-ataque, então a arbitragem tem que ficar e ver se vai ter algum tipo de contato ilegal, porque a desvantagem é muito grande. Você tem que entender um pouco de classificação funcional para você entender qual a desvantagem que um contato feito num ponto 1, num ponto 1,5 é importantíssima para esse atleta, e às vezes o mesmo contato num 4,5 não é importante. Então você tem que saber um pouco de classificação funcional para você aplicar isso na regra do jogo, porque isso tem que ser levado em conta, sim. Basicamente isso, os contatos e a velocidade do jogo, os três impulsos, muitas vezes as pessoas, árbitros novatos, não perdem porque é muito rápido, ainda mais aqui em São Paulo, que nós temos atletas de altíssimo nível, e as pessoas demoram um pouco, mas depois que começa a olhar para o lugar certo, começa a entender de trajetória, de contato, o que pode e o que não pode, a adaptação sai até mais fácil. De novo, você não respondeu a minha pergunta, mas... Fugiu da tua pergunta? Fugiu da minha pergunta. O que que tem, repete ela aí, que eu me tem empolguei, no basquete vai. Convencional, no regulamento, no regulamento, que não tem no basquete andante? A mais óbvia delas é a violação da descendente, por motivos óbvios. Mas tem mais coisas além disso, inclusive você falou do três toques na cadeira, que vulgarmente nós chamamos de andada. Cada vez que eu vejo um árbitro rodando as mãos, na minha cabeça eu penso, é um milagre! Pois é, mas é. O nome da violação vulgarmente chamado de andada. É, o nome é esse mesmo? É, É, a sinalização é essa, né? O nome é chamado, na verdade, de três impulsos, né? Uhum. É, mas a sinalização para a plateia toda é de como se fosse andada mesmo, das mãos girando. Então a gente não tem para onde fugir. Então, caindo na sua pergunta, a grande diferença de lá para cá do basquete andante é realmente trajetória, violação de descendente, enterrada, se pendurar ou não, essas coisas que tem a ver com o impulso. E de lá para cá que é diferente, né? O do basquete, tem muito mais coisas no basquete em cadeira de rodas do que no basquete. Então tem que ter preocupação com a classificação dos 14 pontos, o mesário tem que se preocupar também com isso aqui no Paulista, porque a gente não tem condição de ter um classificador em todos os jogos, a própria cadeira, né, a preocupação de a cadeira de roda estar dentro das especificações prevista pelo regulamento, esse tipo de situação. Aí detalhes bobos, tipo... Ah, no basquete cadeira de rodas você pode usar qualquer camisa por baixo, desde que seja da cor do uniforme. No basquete convencional você não pode usar nenhum tipo de camisa por baixo, salvo NBA, que é um pouquinho diferente, né? Que na verdade ali também é um outro jogo, mas basicamente de um para outro é o que o outro pula e do que o outro usa a cadeira de rodas. Então as regras que tem a ver com isso. E, inclusive, eu já bati boca com técnicos novatos que vieram do andante e ficavam me perguntando por que eu não passava pelo lado na hora de entrar na quadra, ou na hora de... Por que eu não dava uma escapadinha por fora da quadra para poder ganhar a frente do adversário. Isso é uma diferença bem emblemática do basquete andante pro cadeirante. O andante ele pode botar um pé fora da quadra e andar, desde que isso ele não tenha uma vantagem nítida na hora da jogada. Ou mesmo essa vantagem em alguns árbitros. No andante, desde que ele não tenha o controle da bola, ele pode, por qualquer motivo, se deslocar por fora da quadra. De jeito nenhum. Você não pode nem pôr um pedaço da roda por fora para levar vantagem, porque como é um jogo, como eu já falei, de ocupação de espaço, se você não delimitar aquele período, aquele espaço lá da quadra, lá, de 28 por 15, como limite, esses cadeirantes vão brigar pelo espaço até lá fora da quadra, lá no alambrado, porque se eu tô te marcando, eu vou ter que te seguir até o final, né? Então delimitou-se principalmente a quadra, por isso que você não pode passar fora da quadra, como um limite de você poder usar apenas a quadra de jogo e não extrapolar para o ginásio inteiro, esse tipo de situação. E lembrando que a primeira vez que isso ocorre é apenas um aviso, né? Um aviso ao seu time que a sua equipe passou por fora e na próxima... Passa de novo. Não passa de novo, que vai levar uma falta técnica e a equipe vai ser punida independente se é o mesmo jogador ou não. Salvo as situações de você fazer bandeja, você saiu da quadra, obviamente você vai ter que entrar na quadra, por qualquer lugar da quadra, do fundo da quadra, né? Em outras situações, não é que você não pode sair da quadra, você pode sair da quadra, mas você não pode levar vantagem com isso. Se eu estou te marcando e eu consigo te marcar de um ponto que você saia da quadra, não tem problema até aí. Mas desde que você freie e volte pelo mesmo lugar que você saiu. Você não pode continuar levando uma vantagem por fora da quadra para sair adiante do marcador. Isso é uma das coisas que às vezes todo mundo, principalmente quando a gente vai num estado que está com pouca tradição ainda, saiu da quadra, as pessoas já logo gritam. Não, você tem o direito de sair da quadra desde que você volte por onde você saiu. Perfeito. A interpretação da regra da meia-lua no andante e ela não se aplica para o cadeirante. Por que que não se aplica e é simplesmente pelo ponto de vista aéreo? Não, o que tem mais a ver ali, pelo que eu soube na época que houve essa mudança e a WBF não acatou, é porque o cara que está ali embaixo da cesta, por exemplo, se você está com a sua cadeira ali embaixo da cesta e há um contato ali, só se o cara já no basquete em cadeira de rodas, como não tem enterrada, aquele contato ali você não está marcando ninguém, porque você já está embaixo da cesta. Então você não estaria levando nenhum tipo de vantagem ou desvantagem com a regra do semicírculo, que é uma regra muito também subjetiva no andar. É uma situação apenas que você aplica, né? Para ser falta do defensor. Então, aquela ocupação de espaço embaixo da cesta para o cadeirante não leva vantagem nenhuma e não está marcando ninguém. Se tiver um contato ali, o contato já foi desprezado. Foi isso que me passaram quando aconteceu essa mudança de regra na IWBF. Falando em mudança de regras, o regulamento mudou e o que foi noticiado bastante, inclusive por meios de comunicação que não são estritamente de basquete, às vezes não era nem de esporte, que é a questão dos tempos que o técnico pode pedir, a questão do tempo de cronômetro uma vez que o time pega o rebote ofensivo e que mesmo em nível internacional, liberou geral o número da camiseta. Isso. E... De 2014, de outubro de 2014, foi um mundial para cá, dois mundiais, tanto do andante quanto do basquete cadeira de rodas para cá, essas mudanças foram bem significativas. Não a do número, agora você pode usar lá de 0 ou 00, pode ser 0, pode ser 00 até 99, antes era de 4 em diante, então agora pode toda essa numeração. Inclusive em partidas da seleção. Todas as competições, oficiais, regionais, nacionais, mundiais, tudo. Essa foi a melhor parte da regra que eu achei. Agora tá liberado. Agora liberou geral, agora eu vou poder usar o 24. Ui. Mas as outras mudanças foram importantíssimas, né? Porque primeiro, na verdade, você falou de regulamento, mas isso é regra, né? Foi mudado na regra. Só porque a gente tem essa diferença, né? Porque o regulamento você faz em cada estado, cada região. Lugar e a regra é... A principal dela, pra mim, a do cronômetro de 24 segundos. Porque isso muda com o jogo. Então, você agora, qualquer situação que você chega no ataque e você arremessa a cesta, a bola toca no aro, qualquer situação, esse cronômetro volta para 14 segundos. Então, vamos uma situação hipotética. Chegamos, trabalhamos, nosso time tem 8 segundos lá no reloginho de 24, você arremessa, pega no aro, nosso time pega o rebote no ataque, em vez de ir para 24 igual ia, ele vai para 14 segundos. Essa é a situação. É a mesma situação que nós chegamos em contra-ataque, eu passo a bola para você, você vai fazer bandeja com 20 segundos, você tenta fazer a bandeja, erra, a bola toca no aro, eu chego e pego a bola, você tinha 20, você passa a ter 14 segundos. Então você perdeu aí 6 segundos importantes, que de repente é no fim de uma partida, que de repente você está ganhando com um placar razoável, que você precisa ter o controle de bola, então você perde aí de repente seis segundos importantes. Então isso muda o jogo taticamente, até porque quando você chega da sua quadra de defesa para sua quadra de ataque, você tem 24 segundos, você pode fazer uma jogada de ataque mais elaborada. Se você pegou o rebote, você só tem 14 segundos, com a briga que é para tentar arrumar espaço, você tem que atacar de forma mais acelerada, mais rápida, né? Então, se você não está preparado, se a tua equipe não está preparada para duas situações específicas, se ela não conhece a regra e não se prepara para essas duas situações específicas, você está levando desvantagem. Você vai, de repente, ter que arremessar uma bola cesta, desequilibrado, sem condições, e a chance de você levar um contra-ataque é enorme. Então, foi isso que eu enfatizei muito na conversa que eu tive lá nas duas seleções, lá em Niterói, que você precisa conhecer a regra e preparar, com essa mudança de regra, preparar as suas seleções para atacar em diversas situações de vantagem e desvantagem que o tempo pode te trazer. A outra situação que mudou, que você falou também, foi a questão do tempo, né? Mas eu deixei bem claro a diferença, né? Do tempo do cronômetro e do tempo técnico. Tempo técnico agora. Agora eu ia falar exatamente disso, do tempo que os técnicos têm direito, é um minuto lá que os técnicos têm direito. Isso são dois muda no primeiro tempo, também muda. Dinâmico do jogo. Antes de 2014 para lá, e isso continua, você tem direito a dois tempos nos dois primeiros períodos de jogo, que seria o primeiro tempo, o primeiro quarto e o segundo quarto, e no terceiro e o quarto, você tem três tempos para usar em qualquer momento, do terceiro, do quarto, quarto. Desde que não seja nos últimos dois minutos, né? Então, agora com a mudança de regra, se você tem os seus três tempos e até os últimos dois minutos você não usou o seu um desses seus tempos, você vai perder um tempo e vai ter direito só a dois tempos, mesmo que você não usou. Então vamos usar um exemplo. Seu time está jogando, no placar está lá 2 minutos e 9 segundos, o técnico pede tempo, mas a bola está em jogo. E quando a bola sai de quadra, se o tempo é dado para o seu técnico, mostra lá 1 minuto e, sei lá, 1:40. Nesse momento foi dado o tempo, você já perdeu o seu terceiro tempo. Porque ele conta não da hora que você pediu e da hora que o jogo foi parado. Então, você perde o seu terceiro tempo, você usou o seu segundo tempo, você vai ter apenas um tempo para usar depois desse minuto e pouco aí que falta. Então, se não tomar cuidado até para saber como usar esses seus tempos, às vezes você precisa pedi-los e você extrapola esses dois minutos, você vai perder do mesmo jeito. Porque não conta a hora que você pediu e sim a hora que o tempo foi dado. Perfeito. Ficou claro, não? Muito claro. São duas tarefas bem desafiadoras que os técnicos vão ter daqui para frente para conseguir armar suas equipes para ter melhor desempenho possível, com a relação do rebote ofensivo e com essa relação da dinâmica do tempo. Exatamente. E o que não foi noticiado, que foi extremamente específico, principalmente no basquete cabelo do Rodgers, mas se houve realmente uma mudança no basquete andante, se quiser falar também, mudou a dinâmica do contato, por exemplo? Não, no andante não. No andante o contato em si se segue do mesmo jeito. Nós tivemos outras mudanças no basquete cadeira de rodas, que também foi muito importante, que é a questão da levantar as rodas traseiras, que trata lá no artigo 31. Então, antes... Tá liberado. Agora é considerado uma habilidade do atleta. Então, antigamente, você ia pegar um rebote, levantava suas rodas traseiras, muito mais antigamente era uma falta técnica, muito mais perto, ele passou a ser uma falta pessoal sem contato, e hoje não é nada. Então, se você vai arremessar a cesta, se você vai pegar um rebote, se você vai tentar interceptar um passe, e você levanta as rodas traseiras, que antigamente era essa situação, hoje está liberado, é considerado uma habilidade do atleta. E isso também muda bastante o jogo, porque isso vem acontecendo muito. Agora, a situação de levantar as nádegas, no caso, como diz a regra, as duas nádegas, continua uma falta técnica, tá? Então, hoje todo mundo joga amarrado, todo mundo joga bem amarradinho e tal, é difícil acontecer isso. Mas essa situação ainda é prevista. Se você levantar as nádegas, é falta técnica. Se levantar as rodas, não é mais nada. As então, amiguinhos, nada de tirar a bunda do negócio. Nada, deixa a bundinha lá. Deixa a bundinha lá. E a minha dúvida é relacionada ao contato de frente. Uhum. E a roda sai de frente, ainda é falta de ataque? Sim. A questão do contato em si, ela não muda, né? Porque, na verdade, quando existe esse tipo de contato, eu sou atacante, você está numa posição legal de defesa, e eu bato na sua cadeira. A questão de levantar as rodas traseiras, no caso da gente, arbitragem, é apenas uma referência, que é um contato forte. Se ele foi um contato suficientemente forte para levantar suas rodas traseiras, a defesa levou desvantagem. Então, nesse caso, as rodas traseiras, ela é só uma referência. Não foi porque levantou as rodas traseiras, sim porque teve um contato forte. Então, essa regra continua. E muitas vezes existe um contato e ele não levantava as rodas traseiras, como referência, a gente achava e seguia como norma da WBF, que era um contato desprezível, que a defesa não levou nenhum tipo de desvantagem. Então, as rodas traseiras, nesse caso, era só referência. E qual foi a outra mudança? Outra mudança foi com questão lá do que você começou a nossa conversa, né? Das faltas técnicas. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque eu já devo ter tomado falta técnica de todos os árbitros de São Paulo. Quando vai a Joyce e o Gustavo pro jogo, eu fico triste, porque eu penso, eu tô fodido com esses caras. Até o Luciano já me deu falta técnica. Então, acho que só eu mesmo que não. Só falta você, o Paulo já deu. Mas você não vai levar, porque eu te controlo bem, né? Se você aceita bem o controle, então acho que a gente vai se dar bem, né, até o fim. Não, sim, eu só xingo os caras, a mãe dos caras, longe de você. Então, como você não faz isso comigo, né, você me respeita, então não vamos ter problema. Então, mas a partir de agora, essa falta técnica, que eram dois lance livre e posse de bola, ela passa a ser um lance livre só. Então, falta técnica é... Com a posse de bola ou sem? Com a posse de bola. Então, é um lance livre e posse de bola. E a falta antidesportiva continua dois lances livres e posse de bola. Porque a falta antidesportiva, teoricamente, ou ela é uma falta forte, que ela é muito visível, muito forte, ou ela é sutil, mas sem a tentativa de pegar a bola. Uma tentativa clara de impedir uma cesta, de impedir um movimento. Então, foi pesado que uma falta forte é mais importante para um jogo assim, visualmente, do que uma reclamação. Às vezes não é nem reclamação, um estouro de 14 pontos, né, ou 15 pontos, dependendo, tem menina ou atleta jovem no nosso regulamento. Eles acharam que são pesos diferentes, que o outro é muito mais importante do que... Como é na NBA, tem a falta flagrante 1, falta flagrante 2, eles são usados pesos para essa situação. Isso também muda bastante o jogo, viu, Bill? Muda bastante o jogo, porque antigamente, por exemplo, você levava uma cotovelada e era uma falta antiesportiva para você, e você xingava o cara, eram penalidades iguais, ninguém cobrava lance livre nenhum, né? Porque eram dois lances livres para um, dois lances livres para o outro, posse. Então, um anulava o outro e quem tinha a bola permanecia com a bola. Hoje, se acontecer uma situação dessa, você leva uma cotovelada na cara e você xinga o cara, você vai lá bater dois lances livres e depois ele vai lá bater um lance livre e a bola vai ser dele, porque... Segue a sequência das faltas. Você primeiro levou a cotovelada, fato 1. Depois você xingou, fato 2. Seguimos essa ordem cronológica de situações. Então era dois lances livres para você, um lance livre para ele e posse de bola para ele. Então isso também muda um pouco o jogo. Você falou duas coisas que eu... interessante, essa pergunta não estava na minha lista aqui, mas eu vou fazer. Você falou de NBA e de falta técnica. Você é familiarizado com a jogada que acabou ganhando esse nome mesmo, esse cara não jogando mais, que é o Hack a Shaq. De parar a jogada com falta pro pior jogador bater o lance livre. Isso. Essa é uma diferença enorme da NBA pro basquete FIBA e, no caso, a mesma norma dos basquetes da IWF, né? Porque antigamente... Mas tem uma diferença enorme. Lá na NBA eles continuam usando isso. Então eles faziam essa falta no Shaquille O'Neal fora da bola. Muitas vezes ele não tinha recebido a bola e estavam segurando ele, empurrando ele, e era dada a falta. Se isso acontece no basquete FIBA, essa falta é uma falta desportiva, porque você está fora da bola fazendo uma falta intencional. Então não é vantagem de você usar essa regra velada, né? Essa tática de jogo velada, de botar o pior arremessador lá. Esse jogador que você vai fazer a falta, ele tem que ter a posse de bola para você fazer uma falta normal de jogo e você não sofrer sanções. Porque se eu estou atacando contra você, eu vou tentar dar a bola no meu ponto 4,5, que pode ser que seja meu melhor arremessador. Vai. Você, como meu adversário, quer fazer uma falta em mim, que sou o pior arremessador. Agora, se a bola não está na minha mão, você me dá uma cadeirada, você me segura, essa falta é antiesportiva. Está deixando não, claro. Se eu fizer a falta no cara que eu quiser, se ele não tiver a bola, é técnico. Não. E mesmo se você fizer a falta no cara que você quer, e você não tiver uma intenção de pegar a bola, é uma falta antiesportiva. Você tem que fazer uma tentativa, o árbitro tem que julgar que você fez uma tentativa de pegar a bola. Por exemplo, se você está com as suas duas mãos na roda, tocando a cadeira, no meio da cadeira do cara, é lógico que você não tentou pegar a bola. E essa falta vai ser antiesportiva. Principalmente nos últimos 2 minutos da partida. E tem o cuidado de você cuidar para o jogo ser decidido legalmente dentro de quadra, da melhor forma possível. Então esse tipo de falta, mesmo que seja no cara da bola, ela vai ser uma falta antiesportiva. Perfeito. E vocês árbitros não gostam desse tipo de atitude, ou para vocês é indiferente? É uma atitude perigosa, né, cara? Porque há uma ação, e se ela não for punida rápido e fortemente, vai haver a reação. E aí você pode perder o controle de jogo faltando 10 segundos para acabar o jogo ou 1 minuto para acabar o jogo. E aí todo esse problema, essa celeuma que foi criado dentro de quadra, passa a ser responsabilidade do árbitro, ele vai ser cobrado por causa disso, e dependendo da competição que você está, você encerra a sua carreira por causa de uma situação como essa. Então essa situação de fim de partida, de contato forte, a gente tem que tomar muito, muito cuidado e tem que punir forte e com todos os rigores da regra para você controlar a partida naquela situação. Porque senão um problema que era de dois times jogando passa a ser um problema do ar. E, então a gente tem que usar todos os benefícios que a regra nos dá, né? Que seriam, primeiro, antes da bola estar morta, você avisa, ó, cuidado com esse tipo de falta, você faz uma arbitragem preventiva. Segundo, você está bem colocado perto da situação que você imagina onde vai ocorrer os contatos, e a sua presença física impede que essa situação seja mais forte. E a terceira, se acontecer, você punir com rigor da lei. Se você agir dessa maneira, dessas três formas, a chance desse tipo de problema não voltar contra a arbitragem é muito grande. Você conseguir terminar o seu jogo e ganhar quem tem que ganhar dentro de quadro, sem qualquer tipo de influência. E qual a interpretação do árbitro, dos árbitros, em relação à regra para o trash talk? Então, isso é... Pode falar, eu deixo. Você deixa? Eu deixo. Isso tem que ser controlado, tá? Na verdade, esse controle depende muito mais como os dois atletas envolvidos nessa situação levam esse tipo de situação. Se um fala uma piada ou fala uma coisa que vai ofender e o outro não tá nem aí e responde com uma risada, você passa perto, tá vendo que os dois estão vendo que você viu, e você, teoricamente, consegue controlar isso só com esse olhar. Se uma das partes se sente ofendida ou se sente atacada, o árbitro precisa influir. Sabe como é que eu chamo essas pessoas que se sentem atacadas? Não sei, não. Até sei, mas vou fingir que não sei. Menininhas. Continua. Eu até sei, mas vou fingir que não sei. Então, cabe ao árbitro primeiro perceber esse tipo de situação, porque se ele não usa a mecânica de arbitragem ao seu favor e ele nem percebe que isso está ocorrendo, o problema é grave, porque se você faz uma piadinha e o outro te devolve com um tapa, se eu não vi que a piadinha ocorreu, eu não vou ver que o tapa ocorreu. E aí o problema fica grave, né? Então, primeiro é você usar a mecânica de arbitragem para você controlar toda a quadra, e segundo, você perceber como é que está a aceitação desse jogo. Se os dois estão aceitando esse jogo e o jogo é jogado lealmente, você estica a corda, deixa os dois se resolverem. Se a coisa começa a ficar intensa, eu, particularmente, aviso, acabou a conversa. E se não entender o recado, vai entender de outro jeito, que é usando a regra. A gente se dá uma pauta técnica para os dois. E agora foi outra mudança de regras, que antigamente, essa informação é importantíssima para você. Antigamente você podia levar 5 faltas técnicas. Você tinha direito a fazer 5 faltas e elas podiam ser todas faltas técnicas. Agora não. Você tem a sua segunda falta técnica e você é desqualificado da partida. Então, se você gosta de uma conversa fiada aí, cuidado. Não, é engraçado que todas as faltas técnicas que eu tomei não foram por trash talk, não foi nem por reclamação. Foram por outras coisas. Mas tudo bem. E houve mais uma mudança de fato emblemática? Não, mas que essas foram as importantes todas, né? Não teve nada mais que isso. Que foi muito, né? Foi muito, assim, de uma vez só. Fazia tempo que eu não via tanta mudança importante de uma vez só. Mas do mais foi o que eu falei muito na clínica da seleção, né? Porque eles reclamavam da competição que eles iam, que tinha jogo que podia fazer um tipo de coisa, tinha jogo que não podia fazer outro tipo de coisa. E o conselho que foi dado é o seguinte: você, no começo do jogo, você tem que, primeiro, você tem que conhecer as regras, e depois você tem que ver qual é o rigor das regras que estão sendo aplicadas. Se você percebe no início da partida que o árbitro não vai deixar nenhum tipo de contato mais forte, e você continua executando esse contato mais forte, você não está sendo inteligente, porque você não está entendendo como o jogo está sendo administrado. E ao contrário, se você percebe que o jogo de contato, de briga de espaço forte está sendo permitido, você tem que perceber e mudar sua ação nessa partida. E isso é uma coisa que eu sei que vocês atletas têm que ter muita dificuldade, porque tem jogo que se pode mais, tem jogo que se pode menos. Isso é a flexibilidade que a regra tem para deixar a gente interpretar contatos, né? Contatos legais. Inclusive, entre nós, nós conversamos, isso não é novidade para ninguém, mas eu não vou falar os nomes aqui, mas os atletas mesmo, principalmente os mais velhos, eles falam, árbitro X, árbitro Y quase não apita falta, árbitro Z2 apita qualquer respiro mais forte. Então isso também depende muito de competição a competição. Vou dar minha versão aqui como coordenador, que é mais fácil, né? Eu coordenando a arbitragem paulista, que tem campeonato regular com 110 jogos, com árbitros que apitam todo fim de semana ou apitam fim de semana durante todo o ano. Então, esse tipo de situação eu não consigo acompanhar em loco. A gente vai através de e-mail, através de treinamento, igual nós vamos fazer agora fim de semana em São Paulo, 29, 30, 31, que vamos fazer treinamento de árbitros e mesários, clínica para novos árbitros. Quando a gente junta todo mundo, você consegue padronizar. Então, na arbitragem paulista, esse controle acaba sendo muito de longe. Nas competições da CBBC, que eu também coordeno, é um pouco diferente. Apesar de você trazer um árbitro de cada estado, né, e chega árbitro com um volume de jogo muito pequeno numa competição importante, por questão de logística, qualquer coisa que se diga. Mas dentro da competição, você consegue botar os seus 12, os seus 10 árbitros, os seus 9 árbitros, dependendo do número de equipes que tem. Você consegue, no primeiro dia, pautar e botar um norte a ser seguido. Então, dentro da própria competição, a uniformidade acontece, porque estão todos ali, toda noite a gente está reunido. Todo final de partida eu faço uma pré-partida com críticas, e essa situação de jogo está errada, essa falta podia passar, qual foi a sua interpretação desse tipo de jogada. Você consegue padronizar uma forma de arbitragem dentro de uma competição curta de 5 dias. E é essa dificuldade maior que a gente tem aqui em São Paulo, porque a competição é longa e a gente não consegue ter esses hábitos reunidos, e a gente tem que fazer isso através de e-mail, de treinamento, e tenho usado ultimamente, até agora eu tenho conseguido botar sempre um hábito internacional com um hábito mais novo, e esse hábito internacional tem me dado feedback de como está acontecendo essa situação, para a gente tentar uniformizar essa forma de pensar aí, para você pelo menos ter uma ideia, assim, ó, em todo jogo isso aqui pode, em todo jogo isso aqui não pode. Podendo ter alguns picos, né, que às vezes dentro do próprio jogo mesmo tem alguns picos de vamos marcar tudo, vamos marcar um pouco menos, vamos deixar eles jogar, eles querem jogar? É basicamente isso. As duas equipes querem jogar, o hábito não tem que influenciar, deixa jogar. Agora, as duas equipes não querem jogar, querem contato, querem levar vantagem através da força, esse árbitro tem que ser incisivo e influenciar diretamente. E foi o que eu falei na seleção. Vocês têm que perceber como o jogo está sendo jogado, como está sendo apitado, e vocês têm que saber o que pode e o que não pode, e nos primeiros 5 minutos de jogo você já sabe. Se você não sabe, é porque você não está nem aí com o jogo. Numa frase você sintetizou tudo o que eu acho da seleção masculina, mas tudo bem. Deixamos esse assunto para outro dia, porque agora eu estou proibido de falar deles. Eu acho que você cobriu tudo, todas as dúvidas que eu tinha você tirou, inclusive a que realmente vai me causar problema. Até agora eu nunca saí do jogo, eu saí do jogo uma vez só com 5 fotos. Até hoje eu nunca joguei tempo suficiente pra fazer 5 fotos. Ah, eu pensei que você não fazia falta, pô. Não, não faço falta. Eu mais tomo falta do que eu levo. É, a tendência, né? Um ponto baixo ele apanha mais mesmo, né? Pois é. Não, não apanha mais, apanha tudo. E aí ele tem que ser protegido, né? Foi o que eu falei lá, né? O cara entra dentro do garrafão, parece um povo lá dentro. Tanto braço que faz. Pois é. Quem você acha que... Onde você acha que tá o melhor basquete? E quem você acha que são os melhores hoje? Agora saindo um pouco da arbitragem, falando um pouco mais do jogo. A nível nacional, aqui no nosso basquete no Brasil ou a nível mundial? Você manda, chefe. Bom, então vamos pincelar rápido. Assim, pela quantidade de jogos, nosso basquete nacional aqui, e pelos resultados dos últimos brasileiros, o basquete de São Paulo ainda está um pouco à frente, né? Porque a gente consegue ter um campeonato regular, botando as suas equipes para jogar. Esse ano nós conseguimos fazer equipes mais fortes jogarem contra equipes mais fracas. Em um primeiro momento existe placares um pouco dilatados, mas eu acho que é para pautar mesmo. A diferença está aqui. E o que você quer? Você quer melhorar? Você quer investir ou você vai continuar como está? E a tendência é, ao longo dos anos, se isso continuar, essa diferença diminuindo, para quem entender. Então, o basquete nacional aqui, ainda nós temos o basquete paulista muito forte, né? E a nível mundial, a gente não foge muito dos de sempre. Austrália, Estados Unidos, Canadá, no feminino, Alemanha, Holanda, sempre é muito forte. Apareceu a Turquia no masculino com a equipe alta e forte pra caramba, jogando um basquete diferente. Então, a gente fica meio por aí. E os jogadores? Jogadores, nomes. Cara. Então, tem ainda o... É porque o cara não quer mais jogar, né? Mas o diferente de todos é o Patrick, né? Que é o Patrick Anderson do Canadá. Ele é o cara diferente de todos. Porque nos outros você vê, assim, nos outros equipes, alguns atletas ou algumas atletas se despontando e tal. Mas você vê um coletivo muito forte. O Canadá, você nota, se o Patrick jogar, ele é candidato à medalha. Se o Patrick não jogar, ele está arriscado não classificar para o Mundial, nem uma Copa América, nem uma competição dessa, como já ficou de fora. Então, se eu tiver que citar um atleta, esse está claro para mim o quanto a diferença faz. E para as pessoas que eventualmente tiverem outra dúvida, vamos divulgar aqui, você vai fazer a clínica nesse final de semana? Isso, vai ser a primeira, tá? A primeira de uma série de clínicas que vai ter em parceria com a CDBC, a Rio 2016. E realizada, isso. Então vai ter agora dia 29, 30 e 31 em São Paulo, lá na Faculdade Anhanguera. 29 à noite, sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. É a primeira clínica de treinamento de mesários que já atuo, porque a gente já pré-listou, eu como vou em todas as competições e estou alinhado com o Rui, que é o líder da modalidade do basquete de rodas na Rio 2016, nós estamos trabalhando alinhado. Então eu estou há 2 anos que eu vou nas competições da CBBC e tento descobrir quais mesários em cada região têm condições de fazer parte dos 24 que nós vamos ter que selecionar para fazer uma boa competição paralímpica no Rio 2016. Então, aqui em São Paulo, a gente tem esse pessoal já pré-listado e a Rio 2016 que está entrando com a verba para esse treinamento desses mesários. Então, esses mesários, no domingo, vão ter uma avaliação muito forte através de provas de língua, inclusive, para a gente ver quem tem condições aqui, a gente já começar a tentar achar alguma coisa desses 24. E aproveitando essa iniciativa, a gente vai treinar os nossos hábitos, porque já tinha muito tempo que a gente não consegue reunir todo mundo para a gente fazer isso, esse alinhamento que a gente conversou um pouco antes de forma de agir, repassar sobre essas mudanças de regra, fazer um treinamento com esses hábitos e abrir a possibilidade de a gente ampliar o nosso quadro na nossa federação de hábitos e mesários. Então a gente está aceitando a inscrição de novos candidatos para em breve fazer parte do nosso quadro. Vai ser na Faculdade Anhanguera de Santana, nos dias 29, 30 e 31. Quem quiser ainda tem tempo de fazer a inscrição. Bom, não tem não, porque quando esse programa for ao ar, já vai ser na segunda-feira. Então não tem. Então a gente tem que fazer a inscrição para a próxima. Onde vai ser a próxima? Então, a próxima vai ser em Goiânia. Essa é a primeira de algumas etapas que nós vamos ter. Na próxima eu consigo te ajudar. Em Goiânia, em julho. Nessa agora eu não consigo. Então basicamente é isso aí, meu irmão. Obrigado, Marquinhos. É sempre bom conversar com você. Nada. Sempre tira todas as minhas dúvidas, não só do regulamento e das regras, mas também de como as coisas são conduzidas. Obrigado por dar essa uma hora inteira pra gente. Eu acredito que isso vai ajudar bastante no entendimento do que deve ser feito. E nada de fala de chamar a mãe do cara de vaca perto de Exatamente. Certo? Exatamente. Obrigado você pela oportunidade. E pode contar comigo, porque o desenvolvimento do basquete depende de todos nós. Nós dirigentes, nós árbitros, nós atletas, nós mesários, nós torcedores. Então, com a minha cota, se eu puder dar, eu estou à disposição. ExpressoBSR.com.br, ExpressoBSR@gmail.com. E as pessoas acham o Marquinhos onde? Por e-mail, pelo e-mail da Federação, arbitragem.fpbsr, Federação Paulista de Basquete Sobre Rodas, né? fpbsr@outlook.com. Qualquer dúvida pode escrever nesse e-mail que eu respondo. Beleza, os links para todas as clínicas e por e-mail dele vão estar no post. Nos vemos na próxima segunda. Beijo, até mais.